A vida ensina na dor ou no amor. O que a gente planta um dia volta em flor. Não adianta gritar se não sabe escutar. Quem não tem respeito não pode cobrar. É fácil apontar o erro alheio, mais difícil olhar pra dentro do espelho. Orgulho demais só afasta os corações. Humildade é chave pra boas relações. Respeite sempre pra ser respeitado. Caminho de paz nunca foi atalho. Quem planta a verdade colhe a amizade. E o respeito é a base de toda igualdade. Respeite sempre pra ser respeitado. Caminho de paz nunca foi atalho. Quem planta a verdade colhe a amizade. E o respeito é a base de toda igualdade. Não importa a cor, o tom da voz ou a fé, o respeito é o que a gente nunca perde, sempre é. É fácil julgar sem saber do passado, mas cada pessoa carrega um fardo. Olhe com carinho, ouça com atenção, só assim se constrói uma boa conexão. Respeite nega, parceiro cigado, caminho de paz, onde um foi atado. E quanta lealdade, olha a amizade. Que o respeito é a base de toda igualdade. Fica sempre, sempre, pra ser respeitado. Caminho de paz, nunca foi atalho. Quem planta a verdade, colhe a amizade. E o respeito é a base de toda igualdade. Então respeite pra ser respeitado. Quem faz o bem nunca é deixado de lado. Na vida é simples, se quer ser amado, comece lampecendo mais e tarde. Então respeita pra ser respeitado. Quem faz o bem nunca é deixado de lado. Na vida é simples, se quer ser amado, comece amando e sendo mais educado.